dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Enfim, tempos difíceis, tá difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome, e o culpado, condenado, diz que é o próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos, mentirosos, que não querem nem saber focos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham o mês inteiro, se cansa, se esgota por pouco dinheiro. Enquanto tantos outros nada trabalham, e somos nós quem enchemos os seus grandes bolsos. Ao invés de fazerem algo necessário, iludem, enganam, ignorantes, otários. Prometem sempre, sempre prometem, mentindo, pois na verdade estão nos traindo. Tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Tanto dinheiro desperdiçado, e não pensam no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares, e no aperto de um botão o mundo irá pelos ares. Extra publicam, publicam extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais? Sexo e droga se tornar algo vulgar, e com isso reais para todos liquidar. Mortes e destruição causam terrorismo, e cada vez mais o mundo afunda num abismo. Tempos difíceis, tempos difíceis, tempos difíceis. Menores carentes se tornam delinquentes, e ninguém nada faz pelo futuro dessa gente. E a saída é esta vida bandida que levam roubando, matando, morrendo, entre si se acabando. Enquanto homens de poder fingem não ver, não querem saber, faz o que bem entender. E assim, aumenta a violência, e somos nós culpados dessa consequência. Destruir a natureza, e com certeza o que fizerem, seu lugar jamais terá igual beleza. Poluíram o ar e o tornaram impuro, e o futuro eu pergunto confuso como será. Agora em 4 segundos irei dizer um ditado: tudo que se faz de errado, aqui mesmo será pago. É Ed Rock, um rapper, não um otário. Se algo não fizermos, estaremos acabados. KLJ. Tempos difíceis, tempos difíceis.